Gol no 8 ou 9 6 R3 para o nível 350 e chame Recife na frequência 1 2 6 decimal 8 5. 2 6 5, restrito 350. Boa. Boa. Bom dia, Azul, Alfa Yankee India. Alfa Yankee India, prossiga. Alfa Yankee India se encontra no TAC 3, posição número 3. Solicita autorização para choque de motores em marcha lenta, no máximo 5 minutos. A entrada já está atente. Seja autorizado, reporte ao término no Alfa Yankee India. Sim, reportarei já. Trip 5397, agora Recife, frequência 12685 e alterna 12545. 2685, Recife, alterna 12545, 5317. Salvador, Mike X-Ray Charlie. Mike X-Ray Charlie, prossiga. X-Ray Charlie, prossiga. X-Ray Charlie, da escuta? Desconsidere, foi até chamado de baixo. Sente. Bom dia, Dan 3520. A senhora identificação, direto Duna 10-2000 com 1020 e reporta estabilizado no localizador, Dan 3520. Direto Duna 10-2000 no 020, uma reportagem estabilizada, 3520. Índia, forma final do posto de motores. Muito bom dia, obrigado. Bom dia. Localizador visual 3, 520. Gente, 3520, completa aproximação ILS, torre 118.6, 118.95. 3520. Pode confirmar a frequência, por favor? 118.95. 2895, tá logo. Oi, 3520, boa noite, passou 5 graus. 3520, que negócio no 020, confio, baixada travada? Baixada travada, 20. 3520, tráfego avistado, autorizado pouso pista no 0, vento 180 graus no 0 norte. Autorizado pouso no 0, 3520. Cinco solo 29, táxi via Alfa Juliette, gate 07, confirmando 04, gate. Ok, ele viu táxi via Alfa Juliette para o 04, até lá, mantendo a sua escuta, 3520. Alto Salvador, é o São Mike Alpha Mike, na remota do Patinho. Mike Alpha Mike, prossiga. Autorização de reboque da posição 12 do Pátio 1 para a posição 08 do Pátio 1. Autorizado, reporte o término, o Mike Alpha Mike. Ok, reportaremos, muito obrigado.